Doente de amor, fugo e remédio na vida noturna. Caiu no amor, guarda aqui na zona sul. O ador do amor, é bom do amor, viajei de buga. Fui pro garador desse mal de amor, na rua de azul. Deixa eu ver.